This is Eagle, Whitetail Validation. Today is New Day, Rafa Stop. This is Sama, here is Tomasawa, 0445, Sugar Air. Alpha Reporter, Sugar Air. Sente a presença direto para o Sugar Air, Reporter Alpha, solo controlado, Guardião. Salvador, 1869, pode voar Elefa, se você quiser entrar. Tá livre, Elefa, gol 1869. Livre, Elefa, 1869. Costa Livre, November, Oscar Romeo, não há tráfego para me informar. Voo no 645 está autorizado a final do procedimento. Tráfego sentido oposto, mantendo 1 no 1000 e Cat 10 é um Charlie 150 nos corredores visuais. Sente autorizado o procedimento, reportado estabilizando o voo no 645. Voo no 166, 2 milhas para o externo, torre 1895, tambor posto. 1895, uma batalha. Torre Pantera Policiano, boa tarde, o voo no 166, final, baixou esse voo. Uno 166, livre pouso, pista 1-0, vento de 1-4-0 graus, com 0-8 nós, altímetro 1-0, 1-0. Esse livre pouso, voo no 166, só não entendi o vento. Vento de 1-4-0 graus, com 0-8 nós. Ok, obrigado. Tango Whisky Serra Tango, está autorizada a descida para 2000 pés, o ajuste 1090. Autorizado ingresso na Juliette para o portão 01. Autorizado ingresso na Juliette, prossegue para 01, 043. Uno 166, como tráfego à esquerda para a cabeceira da pista 17, um Alfa Sierra 50, não interferirá na aproximação. É isso mesmo. Felipe 4 no 5 está livre para o controle. Felipe 4 no 5, decolado de 32, chama controle em 1-1-9-1-3-5. Uno 166, no solo aos 39, livre pista pela direita, chame solo em 1-2 antes de manobra. Esqueci a tango, está autorizado a final do procedimento, informe no localizador. Botará localizador, Sata. Salvador, muito boa Fábio Azul 4206 para Recife 3500, Estrela Sierra para autorização. Azul 4206, informação em curso Sierra, aguarde para cópia. Estrela Sierra, agora no cópia. Gol 1166, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. 1895, tampa pouso, gol 1645. 1895, muito obrigado, senhor, daqui a pouco. Muito boa tarde, é o gol no 645 no final do X-Ray, já baixou e travou e tem a pista vista. Gol 1166, está autorizado o ingresso na Juliette, seu portão é 09, atente a viatura, fala me. 10110, vento de 140 graus com 07 nós. Está autorizado o pouso na pista 10, gol no 645. Azul 4206, autorizado Recife, nível 350, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Paperuísque 58, aciona 5022, frequência do controle 1119.35. Cliente, autorizado Recife no 350, decola pela 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Paperuísque 58, aciona 5022, controle 1119.35, é o Azul 4206. Azul 4206, cortejamento correto, chame para pushback acionamento. Chamarei quando pronto, obrigado. Capatango Bravo, Kilo Whisky, vai manter, espero, com curva pela esquerda, na rotatória, devido ao tráfego marginal da pista 10. Localizador, o Satan. Whisky Serra Tango, completa final, chama Torre Salvador 1895, tamo a pouso. 1895, graças. Santa Ribeirão. Santa 3567, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via táxi e Índia. No ponto de espera, chame Torre 1185, QNH 1010. Gente, tá ponto de espera, via Índia 1995. 645, no solo as 44, ele veio pistola direita, chame solo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, siga November Alfa Romeo. Após o seu prossegue para pouso. Livre, livre pouso, pista 1-0, vento de 1,50 graus com 0,8 mais. Teste, livre pouso. Alfa, Gol no 645. Gol no 645, autorizado táxi via Alfa Juliette para o portão 04. Alfa Juliette 4, Gol no 645. Final da pista 197, reporte na terceira milha. O Novembro Alfa Romeo, a velocidade está acertada. Secretário, o número 2 está 40 milhas atrás da aeronave. Azul 4206, coordenando com a equipe solo, chame pronto para o táxi. A gente vai coordenar com a equipe solo, chame o táxi. 35464, 43, posição 5 para pulso e treinamento. O azul 4206, na escuta. Afirmo. Só um instante, por gentileza, para iniciar o pushback. Estou com a aeronave pousando no 90 transporte de enfermos. Irá contornar o pátio, prosseguir no pátio 5, ok? Por gentileza, só um instante. Tá ok, então vamos aguardar então. Tá bom. Fala, 35464, pronto para a pulsa, pelo menos, posição 5. 35464, coordene com a equipe de solo, chame pronto para o táxi. Coordene, chama para o táxi, 4464. Tá 3567, autorizado da linha de manter, pista 1 na 0. Da linha manter, 3567. Whisky Serra Tango, no solo, as 47, leve pista pela direita, chame solo em 1 ou 2 anos de lamada. 1 ou 2 anos de lamada. Aquilo uísque, livre pouso, pista 17, vento de 150 graus com 07 nós. Tapatango, uísque, Serra Tango, autorizado táxi Alfa, pátio. Reporte novamente na Taxiway Lima. Confirme o pátio de destino, Whisky Serra Tango. Ciente, Whisky Serra Tango. Do decolagem, vento de 1,40 graus com 0,7 nós. Ciente, vai iniciar o 3,567. Número 3894, acione a identificação, chegada a Mari, desça para 3 mil pés, ajuste 9090. Para o táxi 5464, está com meia dúzia a bordo. Quarto autonomia, pegada em equipe. 464, confirme os dados, por gentileza. 60 a bordo, 5 horas de autonomia, alternando a Recife. 3567, contato radar da Ecológica, se for o nível 340, autorizado, eleva para após 2000 pés. Após 2000 pés, eleva para o 340, da 3567, grátis. Transporte espera 118, 464. Whisky Serratão, autorizado ingresso na Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame Torre em 198, décimo 95. 95, tomo posto. Eu vou de novo, hein? Bota essa porra pra lá. Não tem nem culpa porque essa merda cai pro lado, bicho. Hein? Olha lá. Curva. Oscar Romeu, confirmando, vai prosseguir para pouso. Afirmativo. Reporta para na curta final, confirmando pouso na 10, vai prosseguir com a aproximação do instrumento até o pouso ou vai cancelar e prosseguir no 7? Não, nós vamos atingindo o visual próximo, nós vamos para a pista 17, hangar da aérea. Gente, então informe cancelamento para prosseguir no 7. Informar a cancelamento. Agora de coordenação, 35219. Roger. Poxa, na 6210 está livre, afinal do ILS, informe no localizador. Ingressando na Taxi Papá, está autorizado o cruzamento. Autorizado Duna, descida para 2000 pés, é o número 2 na aproximação. Informe no localizador. Graus com 08 mais. Ciente, trip 5464. Na curta visual, curvando à esquerda para a pista 17, livrando a aproximação da 10, November Oscar Romeu. Agradeço a colaboração. Gente, November Oscar Romeu, reporte na final. Postará na final da 17. Trip 5464, decolado aí 54, chame controle em 119.35. 119.35544, 5 QNH 1090. Boa noite, 5464-3, contato radar, saída pouca, subiu para nível 190. Subindo a nível 90, trip 5494. O meu, autoridade pouso, vento de 150 graus com 0,7 nós, reporte no solo descontrolado. Controlado no solo, controlado. Nível 160, decola da pista 10, primeira curva após decolagem à direita, saída árvore direto, Vitória da Conquista. Aciona 5036, frequência do controle 119.35. Não, o cordão não é zero, para a vitória da conquista, o cordão não é zero, primeiro curva à direita, na saída A, bom, após a conquista. Controle 119.65 e o transponder é 5039. 5219, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Ah, eu vou puxar acionamento, 5219. November, Oscar Romeu, Tote Livre, no pista. Zero Chamilhão na frequência 9201, não. Romeu, fica em pé livre. A 3567, chama para Recife, na frequência 1260 e alterna 1128.8. 6-0-2-8-3-5-6-7, obrigado. 7, autorizado Guarulhos, nível 320, decola da pistão 1-0, primeira curva à direita, saída da El Leda, após posição bridge. Roupers 1-0, SMAP, direto ao Wake, segue conforme o plano de voo. Aciona 5-0-5-0, frequência do controle 1-1-9-3-5. Tente autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 1-0, primeira curva à direita. Vida da El, Leda, Leda, Grid, acesso do 1-0. Transponder 5050 e controle 1-1-9-3-5-3-8-7-3-8-9-7. Chuta 3897, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Em camarada 3297. O Chanel 6259, Sierra confere, está pronto para copiar? O Chanel 6259, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El Leda após posição bridge. Onde tem seta, pois o 1-6, Bravo Hotel Zulu, direto 13 e segue conforme o plano de voo. Aciona 5043 e a frequência do controle 1-9-35. Azul 4206, autorizado a linha de decolar, pista 1-0, vento de 1.50 graus com 0.7 nós. Final DLS, check 3 da 10, 1-6-3-1-0, visual com a mesa. Chama a Salvador, 1895, tomou pouso. 1895, quanto a lenda. Chama a Salvador, muito boa noite, chama a 6-3-6-2-1-0, final DLS da 10. Chanel 6210, continua a aproximação, aponte marcador externo, trem de pouso baixado e travado. Tá. 4206, decolado 00, chame controle em 1-9-35. 1935, azul 4206, Maurante. Terra, baixou e travou, 6210. É, 6210, livre pulso, pista 10, vento de 130 graus com 09 nós. Livre pulso 10, 6210. Meio contato radar, superou nível 350, saída PUCA. 350 na PUCA, azul 4206. Cópia via pelo 10 SMAP Awake Maricá, pelo 44, porém eu tô checando aqui no meu sistema, foi feito uma CHG pela pelo 10 Bridge, pelo 16, direto Belo Horizonte, Trive, Poços de Caldas. O senhor confirma essa rota no navegação? Ok, então foi atualizado antes a pelo 10 Bridge e a pelo 16 para Botão do Mundo, direto Bridge, direto Poços, na 3297. Gente, só um instantinho por gentileza, vou só checar com o centro se o mesmo também recebeu essa CHG, ok? Só um instantinho por gentileza. Tema aqui. Localizador já visual, transcendendo agora. 3894, torre 1895, tamo pouco. 295, obrigado. Torre Salvador, boa noite, 3894, 2 milhas do Índia Serra, já visual. 3894, continua a aproximação, reporte marcador externo, transporte baixar travado. Sim, 3897, confirmamos com o centro Recife e a rota é a seguinte, Upper Zulu 10, correção. Após posição Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive e segue conforme o plano de voo. E permanece a mesma saída. Ok, sim, 3897. Apesar do 10, Bridge, apesar do 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto Poços, tá? 3897. Tá 3897, correto. Salve Salvador, boa noite, 6210 na 525. Zona escuta, 6210. Oceano 6210, autorizado táxi via Alfa, Juliette para o portão 62. Alfa, Juliette, 62, obrigado. Expulso. Ok, passa em Índia Serra, passa travado, 6210. Gente, tá 3894, livre pouso, pista 90, vento de 1-40 graus com 0-69. Livre pouso, 090, 090. Azul 4206, chame Recife na frequência 12545 e alterna 13365. 12545, alternando 13365, azul 4206. Obrigado. 3894, Lufola 06, Libre Pista para a direita, chame Fola 1, da 2 acima lado. Direita 1209, está prevendo a parte. Salve, número 4, informação Serra para Vitória. Uno 645, Sierra, confere, aguarde para a cota. Não aguardo, Uno 645. Todo Salvador, está... 3... 894, levando a posição. Da 3894, autorizado taxia Alfa Juliette para o portão 03. Alfa Juliette para o 03. Gol 1645, pronto para a cota? 645, está pronto. Autorizado a chegada a Mari, desça para o nível 050. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Eute. O Peruísque 5-0, aciona 5052, frequência do controle 119.35. A subida da El, transição Leda, depois Leda, Eute. Decola da 1-0, curva direita, 1935, controle 5052, transponda, agora 645. Uno 645, cortejamento correto, chame pronto para pushback acionamento. Uno 645. Paulo Salvador, 352-99, puxa acionamento. 352-99, coordene com a equipe de solo, chame pronto para o táxi. Chamada para o táxi, 5219. Salvador, um 3297, na posição 05 para pushback e acionamento. Paulo Salvador, um 3297. 3297, aguarde. Aguarda. Da 3897, vai aguardar para o pushback devido à aeronave da Trip, já acionada, pronto para o táxi no pátio 3. Gente, da 3897. número de gol no 971, acione a identificação, chegada bom, desça para 4 mil pés, o ajuste 1-0-0. 5-3 a borda. 5219, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via Pátio, Índia. Seu ponto de espera chame Torre em 1-8-95, QNH 1-0-0. 1-0-0, Luiz Otávio, ponto de espera, 118-95, 35-2-1-9. Hoje vai entrar mais bom, 645 no 4. Vou no 645, mantenha a posição. Está no seu aguardo, gol na 647. Tá, 3897, após passagem da aeronave da Trip, a sua retaguarda, está autorizado o pushback acionamento em coordenação com a equipe de som. Champions para o táxi. Não posso passar de luz, enfim, autorizado o pushback acionamento 3297. Totalmente pronto, 104. Sim, senhor. Coordene com a equipe de solo após passagem do ATR da Trip, livre pushback, acionamento, reporta táxi. Autorizado a linha de decolar, pista 1-0, dentro de 1,40 graus com 0,8 mais. Eco Zulu 90, prossiga. Eco Zulu 90, acione código 0147 e aguarde novas instruções. Você efetuou o plano para Salvador? Você vai fazer na 1-7 ou na 1-0? Presente, está autorizado direto para a rotatória. Mantenha 6.500 pés, o ajuste 1-0-1-0, que já para decidir com o 0-9-0. Sob controle 1-9-35. 119-35, 3-5-2-9. Janel 6259, aguarde para o pushback. Guardando, 6259. Controle ATP 5219, é colado na árvore, não sou escuta. Quando 352 na mouse, contato o radar, saiu da área, vou subir para o nível 160. É, tá liberado da restrição, senhor? Tá livre da restrição. Certo, então em uma sessão ao nível 160, 352-19. Seria o 2295, não é quanto é? Colono 971, o número 2 na aproximação, inicie a redução de velocidade para 250 nós. Cinco, autorizado a alinhar e decolar, pista 0, vento de 150 graus com 08 nós. Solutana 3879 para o táxi. Requestion 3897 para o táxi. Estamos com 213 a bordo. Autonomia de 3 horas e 50, Alterna Galeão. Da 3897, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Taxi Índia, no ponto de espera Chumiturri em 118-95, o QNH 10-10. Livre táxi via Pátio Índia, ponto de espera Torre 118-95, o QNH 1020, da 3897. Chanel 6259, após passagem da aeronave da TAM, a retaguarda, está autorizado o pushback e acionamento, Chantão Tartaque. Após a passagem da aeronave da TAM, a retaguarda, autorizado o pushback e acionamento, Chantão Tartaque, Chanel 6269. Foi meu destino, Lima, Lima Romeu. Confirme a altitude que está prosseguindo. Confirme a altitude que vai prosseguir para Ilhéus, o Lima, Lima Romeu. Acione código 5503, posição normal. Está autorizado a ascensão para nível 180, Lima, Lima Romeu. Esperada 10, pronto para decolagem. 3897, autorizado a alinhar e manter. Alinha e mantém na 10-3297. Romeu Delta Índia Serra, boa noite, só me confirma o pátio que encontra-se. 0935645. Chance para cópia, prepara a saída, Arbor, ela está aguardando. Arbor, posição Elefa, após para interceptar o peso Luna 7. Só confirmando decolagem da Luna 7. Topo 360 na prateleira, gol no 645. Gol no 971, reduza para 2109. Então, só um instante para a cópia, por isso. prossiga. Só me confirma o horário do plano, por gentileza. 0, dentro de 1, 40 graus com 08 mais. Livre decolagem, pistão 0, 38, 97. Só confirmando a matrícula, Papa Romeo Alfa Golf Sierra. Alfa Juliette Golf, só um instante no um posto do plano do sistema, eu vou checar, ok? Captando o localizador, Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, completa a final do procedimento, chame a torre Salvador 71895. Torre. Torre Salvador, Papa Tango, Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, prossiga, torre. Ok, estamos o localizador, extensão de pouso no teto, está presente. Condições Vitor Marcelo, propõe. Bravo Uniforme, cancelado aos 2-3, autorizado curva à esquerda para final da pista 1-7, reporte na sala. Irá reportar. Aparro meu Delta India Serra, copia. Delta India Serra, Brasília aprovado nível 400. Via Pesulu no 7 até Foxtrot Romeo Mike, Upper Whiskey 1-0. Decola da pista 1-7, perfeito saída Arbor Elefa, curva à direita, transponder 5027, controle Salvador 1-1935. Controle Salvador, 3897. Boa noite, está 3897, contato radar, autorizado Leida, estou para o 320. Vou Leida para o 320, 3897. Delta India Serra, cotejamento correto para acionamento, chame a torre 1895, confirme PLD. Fundo área 13395, subindo para o nível 1-80. Confirmando o PLD, o Chané? Tempo 71, 71. 71 no táxi aprovado via Índia no ponto de espera, chame torno 1-895, ajuste 1-0, 1-1. Via Índia, ponto de espera, torre 295, ponto de espera, via 295, ponto de espera. Salvador, boa noite, Xané 6201 para a cota. Boa noite, Xané 6201, confirme a hora do plano. Teria que ver a DLA lá, senhorita, a princípio era as 2033. Gente, informo que não tenho no sistema ainda, aguarde, vou checar o Xané 6201. Ok. Salvador, Papatango, Mike Bravo Uniforme, passe para a final, 1-7, baixada travada. Mike Bravo Uniforme, atualizado pouso, pista 1-7, vento de 1-5-0 graus com 0-7 nós. Primeira fase. Xené 6259, autorizado a linha de decolar, pista 17, vento de. Correção, pista 10, vento de 140 graus com 08 mais. Linha de decolagem, da pista 10, Xené 6259. Xené 6201 no solo. Escuta, prossiga. Xené 6201, é, confirme por gentileza com a companhia a hora da DLA, informo que não possui no sistema, ok? DLA 45-2145. Gente, Xené 6201, aguarde autorização. Tá aguardando, seria... Bloco Nova, não? Seria perfil da, de saída da EL. Tá ok. Juliette Golf em contato com a sala de trava, mesmo informou que está retransmitindo o seu plano, ok? Baixou e trava. Pula 971, continua a aproximação, aguarde para o seu livro. Trip 5219, chame Recife, 1260 e Eterna 1288. 1260, 1288, Trip 5219. Xené 6259, decolado aos 28, chame controle em 1-19-435. Xené 6259, obrigado, boa noite. 1971, livre pouso, pista 10, vento de 150 graus com 08 mais. Livre pouso, 971. Visual, cruzando 1500 pés. Boa noite, Xené 6259, contato aberto, vou para o nível 360, autorizado Lida. Direto Lida, em ascensão 360, 3897, chama agora Recife, frequência 1251 e secundária 3395. 251, 3395, boa. Boa. Taxi, tá ligado na pista. Uno 971 no solo, aos 31, livre pista pela direita, chame controle solo 121 e fuma mais. Boa noite, com 971, táxi via Alfa Juliette, portão 01. Delta, Índia Sierra, autorizado em ingresso na pista, reporte alinhado, cabeceira 17, pronto para decolagem. Salvador 6201, Xané? Xané 6201, Saulo Salvador. Mas já chegou alguma coisa pra gente aí, Xané? Negativo, Xané 6201. Já tentamos contato com o Centro Recife. A sala de tráfego negativa ainda no sistema. Um minuto, copo. Ah, tá ok, muito obrigado. Guarde, copo. Guardando, obrigado. Exo Lula, continue a aproximação. Reporte na Papa no Rotatório. Novembro, reporte a terceira milha. Delta Índia Sierra, delivery táxi, libere pista na Oscar devido a tráfego na final com transporte em centro. Estamos checando com o Centro Recife, mesmo também ainda não recebeu o plano. Estamos checando com a sala IS Centro Recife. Então, acho que é.